¿Por qué no te vas a interferir a la concha de tu madre, hijo de puta? ¿Me podés informar, chiquilla pista aérea de Puerto Stanley, tiene algún buraco por ahí, cambio? Devidamente habilitados, que não são evidentemente obrigadas a escutar a má educação de operadores que estão nessa frequência. Eles não atrapalham nada, hein? Não atrapalham nada, porque pode fazer balbúrdia se quiser aqui em 1450, em questão de interferências. Interferências acontecem em tudo o rosto. Agora, a maneira de operar e a roda de educação, então, não é puta, isso é muito legal. A colega do Rio, por que tu não pega uma passagem e vai pra Inglaterra? Não tenho nada que ver, nem com um, nem com outro. Nem com um, nem com outro. Quero que os dois eram que nem tem na frase. Ô, Café, quem é você? Eles estão aí desde manhã, tu te meteu aí porque quis, tá bom? Não, senhor, negativo. Me meti porque quis, porque essa frequência é reservada à Rádio Amador. Eu sou o Rádio Amador de 22 anos e tenho o direito a operar na frequência que eu bem entender. E a minha família não é obrigada a ouvir palavrões dentro da faixa, tá entendido? TF, PT7, Papa Eco. Oi, Domingão. Vamos tirar aqui dessa frequência, que essa frequência é fria. Paulo, um abração pra você então, pra passar você aqui no Papa Eco, PY4 ST, PY4 KN na frequência. Domingo, vamos subir um pouquinho, 14, mas lá na cima, porque eu tô aqui com a estacionária minha alta, ok? 14175, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Tá na zona, Domingo, sobe! Já tá dobrando a linha, TT. Negativo, pelo contrário, eu tô abismado que eu já vi hoje no rádio, tá? Nunca pensei de escutar isso no rádio, amadorismo, ok? Viva América! Viva América! O PP não dá conta de falar, porque tá ruim. Ô comandante. Vai falar, meu filho, mais em cima. Vamos subir, vamos subir. Vai lá e chama, vai onde você quiser e chama. Então tá, eu vou te chamar mais em cima, daqui a pouquinho, peraí. Quem é? Oi, eu. Ah, quem falou em que é suonha aí? Quem foi? Logramos mostrar por 5 minutos. Silêncio total. Todos os americanos menos os equivocados. Não, azul. Deixa eu subir. 4KN, acima. Daí, 20 que eu resto aí, eu te acerto em cima. Peraí, vou chamar. Até a estação fazendo discurso aí embaixo, só que não é lugar de discurso. Ah, fazer discurso na televisão é uma baixa utilização de rádio amadores. Não é pra polêmica, não é pra xingação. Como é que é? Silêncio. Silêncio, silêncio, Brasil, silêncio. Porque os gringos estão com medo de nós ingleses. Só com bem entender que a frequência e a banda toda seja de utilização exclusiva de assuntos radioamadorísticos e não besteiras e palavrões como está acontecendo, que é uma pouca vergonha, ok? Atenção, colegas brasileiros. Papa Dango 7, Papa Yankee, outros tantos, PY3CLJ. Boa noite, um abraço, companheiro. Vamos deixar essa frequência, gente. Desculpe, tá dando palpite. Vamos deixar essa frequência, vamos sair. frequência. Não há razões para nós estarmos operando nesta frequência, nem para nos envolvermos no que está ocorrendo. É uma página desagradável do radioamadorismo, gente. O convite de um colega está do sul do Rio Grande do Sul para nós sairmos da frequência. Quem? Um abraço. Apoio total. É que utilizam uma frequência destinada exclusivamente a assuntos radioamadorismo para trocar palavrões e xingamentos quando as senhoras aí que são radioamadoras, o equipamento está instalado em nossa casa aí onde todos podem ouvir, e isso é um absurdo, você não acha? Falar que o cara não vai calar a boca. ¿Quién tiene razón? Ruta número 34. Hasta ahora el único que está en el fondo del mar es el cruzador de ustedes. El otro se lo dejamos. Lo digan ellos. Se va a ser muy amigo, por eso no lo confirman con ustedes. Bah, yo no sé. No sé que tiene razón en eso. Tienen que decirlo ellos, tienen que decirlo ellos. No, no, no, no.